Teresa era uma menina linda que vivia na igreja. Tava tudo bem com ela. Cantava belos hinos de louvores, expulsava a tristeza. Seus olhos tinham brilhos reluzentes, refletindo amor. Mas o inimigo um dia armou um laço e sobre ela jogou. Tereza então deixou de olhar pra Deus e começou a olhar o mundo. E a carne tomou conta do espírito em fração de segundos. E levantando a voz pra sua mãe, disse: mãe, eu vou partir. Preciso de dinheiro, eu vou embora pra minha vida curtir. E as lágrimas de mãe não conseguiram convencer seu coração. Teresa então partiu, deixando sua igreja, sua fé e seus irmãos. Jamais imaginava que na frente seu destino era fatal, pois o inimigo abriu os braços para ela só pra lhe fazer o mal. Teresa pelas altas madrugadas conheceu um sedutor que cheio de palavras lhe fazia falsas juras de amor. Então de corpo e alma ao pecado ela logo se entregou. E já não era mais uma menina, sua vida se acabou. Depois de muitos dias de embalo, era hora de voltar. Olha só. Teresa despediu do seu amor, prometendo retornar. Mas ele escreveu uma carta para ela ler mais tarde. E no final da carta estava escrito: bem-vindo ao mundo da AIDS. A dor e o desespero tomou conta do coração de Teresa. Sua beleza foi embora como o rio que deságua para o mar. A luta pela vida foi tamanha, mas morreu, não teve jeito. Ficou no peito a saudade de Teresa, que jamais irá voltar. E hoje o que resta são os olhos de uma mãe que ainda chora. Chama Teresa com a voz já bem cansada, pela casa a noite afora. Mas a Teresa, pelo preço do pecado, desse mundo foi embora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora. Só encontra o mal lá fora. Só encontra o mal. Aonde? Lá fora, aprenda uma coisa. Lá fora, você só é o chegado, você só é o querido, você só é o preferido, enquanto você tiver dinheiro para pagar a rodada. Lembra do filho pródigo? Enquanto ele tinha, ele era rodeado de amigos. Enquanto ele estava podendo pagar, ele era o cara. De repente, ele entra em crise, e na hora da crise, os amigos somem. Na hora da crise, só tem um Cristo que pode te socorrer. Lá fora, você encontra um caminhão de falsidades. Aleluia. Por isso, nunca deixe ele, não troque ele por nada. Sabe por quê? Só encontro o mal lá fora.